Pureza de coração. É um tema bem interessante falar sobre a pureza de coração, né? Jesus comparava, então, essa pureza de coração com um estado de infância, quando não existe maldade, quando não existe aquela ingenuidade, né? A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta para nós alcançarmos os reinos do céu, né? Com o crescimento, normalmente, uma certa gradual perda desta ingenuidade, né? E dessa espontaneidade que tem nas crianças, a gente vai perdendo, né? Com o crescimento, com a idade, com as coisas ruins que a vida nos apresenta. Tudo colabora para a gente ir perdendo essa inocência. Os valores do mundo, as convenções culturais, né? A malícia peculiar do ser adulto, vão fazendo com que isso, né, vá se perdendo. Quando Jesus exalta assim a limpeza de coração, Ele está ensinando a virtude necessária para que a gente viva confiante. Foi ao desenrolar da vida que a gente foi perdendo a confiança, né? E nós não nascemos assim. Nós fomos ficando desconfiados pelas coisas que foram acontecendo ao nosso redor, porque a gente não nasceu desconfiado. Vejamos quando uma criança vai passear com seu pai, ou com a mãe, que seja. Se ela está de mão dada com ele ou com ela, ela atravessa uma rua sem nem olhar para o lado para ver se vem carro. O que que é isso? É a confiança que o pai está segurando a sua mão, né? Então é da criatura, né, a confiança e a pureza, né, que a gente é que perde isso, mas isto é da criatura humana. Jesus não está nos ensinando a voltar a ser criança. Claro que não, nós crescemos, né? Não é isso que ele quis dizer, que a gente voltasse a ser criança. Mas ele pede que a gente redescubra dentro de nós esse sentimento puro, né, da criança, e que nós nunca perca a criança que tem dentro de nós. Tem um ditado popular que diz assim, que de criança e louco todo mundo tem um pouco, né? Então eu acho que a gente também ainda continua sendo um pouco criança. Limpeza significa um esvaziamento. Se a gente quer fazer uma limpeza no nosso armário, no nosso roupeiro, em gavetas, a gente vai tirando tudo aquilo que não tem mais utilidade, né? Vai fazendo um esvaziamento daquilo. Vai jogando fora o que não presta, vai reaproveitando o que ainda tem utilidade. E a mesma coisa deve acontecer com o nosso espiritual. Precisamos, de vez em quando, parar e pensar nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, né? E começar a fazer essa limpeza interior. Jogar fora o que não presta. O que não presta no nosso interior nos adoece. Então, fazer essa limpeza, manter sentimentos nobres, manter sentimentos bons. O que o nosso coração sente, ele emite para o cérebro, que transforma isso para o bem ou para o mal. Então, daí a importância da gente limpar o que está lá dentro. Quando eu falo em reforma íntima, é isso. Quando eu digo que a maior luta que nós travamos é conosco e não é com os outros, é esta reforma interior. Porque foi uma cultura, uma educação que a gente recebeu e muitas vezes, né, isso foge um pouco do que a gente aprende depois ao decorrer da vida. Né? E aí a gente tem que começar a mudar. E as mudanças sempre são difíceis. Tudo que é mudança que a gente vai fazer, existe uma resistência. Por isso que eu digo que a maior luta que a gente trava nesse mundo é com a gente, não é com os outros. E por aquilo que pensamos, direcionamos nosso verbo, as nossas ações. E a atração da nossa felicidade ou da nossa dor. É a respeito daquilo que pensamos. Porque tudo que nós vamos fazer, primeiro a gente pensa. Depois coloca em ação, não é assim? É, né? Então, a importância também de nós, assim, vigiar constantemente os nossos pensamentos. Devemos, pois, conservar a pureza do coração para que tenhamos sentimentos, pensamentos, palavras, atos, as nossas ações. Como que as direcionamos ao nosso viver em uma rota segura, né? Que nos leva ao caminho do bem. Sempre procurando isso. Porque os nossos pensamentos, as nossas ações, quando a gente fala em oração, oração é orar e ação, né? Então, não adianta só a gente orar se não tiver ação. Aí eu vou fazer uma oração para que me dê um emprego, para que eu consiga um emprego. Ok. Mas se eu só orar e não me virar e ir em busca, passar currículo, alguma coisa, não vai adiantar nada, porque nada cai do céu. Então, é oração, é orar e ação. E assim nós devemos conduzir a nossa vida. Pedimos a Deus que a gente saiba, sim, perdoar as farpas da maledicência. Todos nós sofremos isso. Todos. De vez em quando tem alguém que fala mal da gente. Então, que a gente saiba perdoar essas farpas da maledicência, os espinhos da calúnia, né? As pedras da agressividade que muitas vezes são jogadas a nós. Que a gente não guarda isso dentro do coração. Não guarde rancor, não guarde mágoa. Deixa que esse peso fique com o outro que está pensando isso a respeito da gente. Porque quando a gente fica com mágoa, a gente carrega um peso que o outro colocou na nossa mão. E não é necessário. A mágoa é como um presente, eu aceito se eu quero. E ele tira a pureza de coração. Os ressentimentos, né? Os rancores. Para não falar em ódio, né? Que eu acho que o pessoal de Flores da Cunha, ninguém mais odeia ninguém. O pessoal já está bem espiritualizado, né? E o coração assim, ó, purificado pela vivência dos ensinos trazidos por Jesus, não guarda mais mágoas, nem rancores, né? Com pureza de coração, nós seremos um exemplo vivo do Cristo, a fim de agir na vida como Ele agiria nessa situação. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos tirar as mazelas do nosso eu, do nosso coração, do nosso sentimento. Vamos levar uma vida mais leve, mais tranquila, né? Liberto dessas coisas. Orando, confiando, acreditando que as turbulências que acontecem na nossa vida muitas vezes são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Assim é que devemos conduzir a nossa vida.